Pessoal, lembre-se de deixar as cadeirinhas no lugar, viu? Ninguém tira a cadeira aqui da frente para levar para outro lugar, não. Aí vocês podem vir, senta aqui na frente, que tem muito espaço ainda. Os meninos que estão lá no banquinho ali embaixo da árvore, o momento é bem aqui na frente, tá? Então podem vir, ficarem bem confortáveis aqui na frente. Vamos, meninos, nós estamos aguardando vocês lá, ó. Gabriel e todos os outros. Não é para ninguém ficar disperso por aí. Vamos nos concentrar aqui na frente. Oi, som. Acho que agora tá. Oi. Meninos lá do banco, por favor. Vamos lá, pessoal, organizando as meninas aqui, os meninos que eu já falei ali, o Alejandro, o Gabriel e os outros, Otávio e todos os outros. Vamos lá, gente, por favor. Lembrem do que eu falei, que não é para tirar as cadeirinhas do lugar, gente. As cadeirinhas devem ficar nos seus lugares. Vocês precisam vir e sentar onde elas estão. Teste. Vamos, gente, nos organizar para a gente iniciar. Acho que agora tá bom. Tudo certo. Pronto, gente. Todo mundo aqui, firme e forte. Pessoal, então vamos iniciar, né? Hoje, mais uma vez, dia de quê, gente? Momento cívico. Faz parte da nossa rotina, vocês sabem disso. Mas eu acho que ainda não dá para iniciar, não. Eu tô vendo tantos alunos aí circulando de um lado pro outro ainda. Já chamei. Meninos, por favor, meninos, vamos respeitar o momento. Já falei o nome de vocês várias vezes. Otávio, Luiz Alejandro, Gabriel e os outros, eu não lembro o nome, mas é todos vocês aí. Vamos aqui, ó, pro espaço que a gente tá realizando o momento, por favor. Vamos, gente. Não tem dificuldade. Meu amigo, Vamos, gente, colaborem com o momento. Vocês sabem como é que funciona esse momento. A gente não é um tempo que vocês vão ficar cansados aí. É um horário reduzido. E aí a gente precisa alinhar isso aqui, porque a aula não é só na sala, viu? Ela se faz aqui também nesse espaço. Então, gente, nós estamos aqui, vamos iniciar nosso momento cívico. Pedimos a atenção e a colaboração de vocês, ok? Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início, né? E por isso a gente precisa da colaboração de todos, né? Eu gostaria inicialmente de chamar meus colegas da área de humanas, né, os professores. É uma ação de toda a escola, porém é de responsabilidade da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Tá? Só umas informações antes da gente iniciar. E durante a fala de todos os professores, vocês prestem atenção que no final da atividade a gente vai ter um quiz com 6 questões, aí tem uns brindes aí para quem estava ligado nas palestras e acertar as questões, tá? São perguntas bem tranquilas, mas que requer a atenção de vocês, ok? Então, Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A gente vai dar só prosseguimento a atividades que os professores já vinham realizando desde a semana passada nas salas de aulas, né? Todos os professores da área de humanas, linguagens, matemática, já trabalhou essa temática na sala de aula, tá? Então, hoje a gente vem aqui só dar prosseguimento a essa atividade, ok? E essa semana de combate à violência contra a mulher, ela está embasada na Lei 14.164 de 2021, tá? Que ela visa propiciar momentos igual a esse, de reflexão, né? Trabalhar a questão do respeito, da harmonia e da violência contra meninas e mulheres, ok? Vale também frisar que a escola não é só um local de conhecimento. Além do conhecimento, ele também é um local que se deve estimular o respeito, a harmonia, né? O respeito contra as mulheres. Tá? Então, a escola, além de formar vocês como profissionais, ela tem o dever também de formar vocês como cidadãos, tá? Para que quando vocês saiam do muro da escola, vocês sejam cidadãos, sabendo seus direitos e deveres, tá? Então, a escola tem esses dois papéis, de formar vocês com conhecimento técnicos em matemática, linguagem, inglês, geografia e história, mas também informar vocês cidadãos, tá? Que saibam respeitar todos e a todas, ok? Mais adiante, os professores vão trabalhar outros aspectos, mas a gente deve frisar que, normalmente, quando a gente fala de violência contra a mulher, só vem na nossa mente a violência física, não é isso? Mas sabemos que existem outros inúmeros tipos de violência que são cometidas contra as mulheres, tá? Então, no decorrer da sala dos outros professores, a gente vai abordar mais quais são esses outros tipos de violência, ok? E a gente tem que saber nos policiar que o desrespeito contra as mulheres, eles começam com pequenas atitudes, né? Com nossa colega de sala de aula, com nossa vizinha, né? Com nossa irmã, né? Ela começa com atitudes simples. E nós devemos nos policiar, né? Repensar esses atos e corrigir esses atos para que eles não aconteçam nem na escola e nem fora da escola. Tá, pessoal? Então a gente vai dar prosseguimento agora com a professora Ana, que ela vai falar mais um pouco aí sobre a Lei Maria da Penha, tá? Thank you. pessoal, boa tarde. Boa tarde, turma. Boa tarde. Ah, melhorou. Também. Pessoal, meu tópico, ele é bem específico ali, é sobre a Lei Maria da Penha. Mas antes de falar sobre a Lei Maria da Penha, eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho nos casos que aconteceram recentemente, não só no âmbito doméstico, né, mas na sociedade de maneira geral, com algumas meninas e mulheres. Vocês observaram o noticiário nesses últimos dias? A gente teve um estupro coletivo contra uma menina de 17 anos, 5 rapazes da idade de vocês que estão aí no terceiro ano estupraram uma garota também de 17 anos. Aliás, eram 4 maiores de idade e um menor de idade, não é? Tem um pessoal aí conversando e eu peço para vocês, principalmente as meninas, prestarem atenção nessa conversa, porque é sobre vocês. Às vezes essa violência não pode ter chegado até vocês, mas chegou numa vizinha, na mãe, numa prima, numa tia, numa colega. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece uma pessoa que já sofreu algum tipo de violência. Pessoa não, mulher. Algum tipo de violência. Quando eu falo violência, eu não estou falando só de estupro. Eu não estou falando só de espancamentos que acontecem dentro de casa. Mas estou falando de assédio. Eu estou falando de passar a mão quando a pessoa não quer, sem um consentimento. Isso é uma violência também, tá bom? É chamar por nomes ofensivos, né? Uma garota, aqueles nomes que eu não vou falar, mas que vocês sabem quais são, né? Isso acontece inclusive aqui dentro da escola, né? Então a gente precisa começar aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina e nas nossas relações entre nós, entre os meninos e as meninas aqui dentro da escola, entre as mulheres e os homens, a repensar as nossas práticas, tá bom? Certo? Então vamos começar essa conversa dessa maneira e aí a gente entra agora na Lei Maria da Penha, tá bom? Alguém sabe quem foi a Maria da Penha? Por que a lei recebe esse nome? Alguém tem conhecimento dos estudantes? Por que a lei recebe o nome Maria da Penha? Será que ela foi uma pessoa, uma mulher? Ela é, né, uma mulher. A Maria da Penha é viva ainda. E ela foi vítima de violência doméstica. É uma sobrevivente. Ela sofreu 2 tentativas de feminicídio na época em que ela sofreu. Não existia esse crime de feminicídio, né? Por que que chama feminicídio? Por que que não é homicídio? Quando a gente parte da ideia de homicídio, a gente parte de uma ideia genérica, de uma morte que não tem um assassinato, né? Que não tem uma causa ou um motivo específico. Quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de mortes causadas em virtude da pessoa ser uma mulher. O que isso significa? Por exemplo, um homem não aceitar que a sua esposa seja livre, que ela queira, por exemplo, não namorar mais com ele, não viver mais com ele e ir embora. Que é direito da pessoa, né? Ir e vir, ir embora, ser livre, é um direito de todo ser humano, né? E aí ele a mata. Ele a mata. É difícil o inverso, é difícil a gente ver uma situação inversa dessa, né? Então a gente precisa pensar por que que isso acontece com a mulher e não contra o homem, dentro das relações afetivas, né? E aí a gente começa a falar de feminicídio dessa maneira. Bom, o que que acontece? Vamos lá logo para a Maria da Penha. A Maria da Penha, então, ela é uma farmacêutica brasileira, se tornou símbolo de luta contra a violência doméstica após sofrer agressões do próprio marido e duas tentativas de feminicídio, tá? Em 1983, sofreu 2 tentativas de feminicídio. Levou um tiro nas costas do marido, tá? Do marido. Levou um tiro nas costas enquanto dormia, ficando paraplégica, e depois o agressor tentou eletrocutá-la. Seu caso ficou 1 ano sem solução na justiça brasileira, evidenciando a negligência do Estado diante da violência contra as mulheres. Só para retomar, então não existia a Lei Maria da Penha, não existia a Lei de Feminicídio, tá bom? Esse caso está num outro contexto. Após denúncias a organismos internacionais, o Brasil foi responsabilizado e em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha para combater a violência doméstica. Então a lei é criada através da luta de uma mulher que quase foi morta pelo marido e que teve que recorrer a organismos internacionais, ou seja, teve que sair do Brasil, né? E para além da lei brasileira, para ter a justiça, né? É isso que ela esperava, no fundo, a justiça, certo? Então, quais são os objetivos da Lei Maria da Penha? Vamos para a lei agora, né? Primeiro, criar políticas públicas e campanhas de conscientização para evitar situações de violência doméstica. Segunda, punir o agressor, né? Então, estabelecer sanções penais e civis para quem pratica violência contra mulheres em contextos domésticos. Proteger a vítima, então garantir medidas protetivas imediatas, como o afastamento do agressor e proibição de contato com a vítima. Veja como é importante. A pessoa que está agredindo a mulher é companheiro dela, ela mora com ele. Então você precisa de uma... É diferente de, por exemplo, você sofrer uma violência na rua. O agressor está na rua, e quando o agressor está dentro da sua casa? E aí, o que a gente faz? Então você precisa de medidas imediatas para afastar o agressor do convívio com essa vítima, certo? Então, a Lei Maria da Penha também vai entrar nesse sentido, tá? A rede de apoio, então, criar juizados especializados que tratam, né, desse tema e dessa lei específica, delegacias da mulher e serviço de assistência às vítimas. Eu não sei se o professor Luiz depois vai abordar as delegacias, mas nós temos uma delegacia da mulher em Araguatins e temos uma delegacia da mulher em Augustinópolis. E mais longe temos... em Imperatriz, uma delegacia da mulher, tá bom? Quais são os tipos de violência, então, previstos na lei? Como o professor estava dizendo, professor Léo, não existe só violência física ou violência sexual, existem outros tipos de violência, né? Quais são esses? Primeiro, né, a violência física, que é o que é a mais conhecida, né? A gente entende melhor, né? Qualquer ação que cause lesão ou dano físico à integridade da mulher, soco, chute, empurrão, queimadura, tudo isso entra como violência física, tá? Violência psicológica, ações que causam sofrimento mental, diminuindo a autoestima ou a capacidade de agir, humilhação, ameaças, isolamento social. A violência sexual, qualquer conduta que atente contra a dignidade sexual da mulher, estupro, abuso sexual, importunação sexual. Qual que é a diferença de abuso para importunação, né? A importunação são aquelas coisas mais sutis. Eu vou chamar de sutis, mas não é nada sutil. Mas é só para a gente entender. Importunação, por exemplo, masturbações em público, por exemplo, quando homens mostram suas genitálias em público de uma mulher. Isso acontece, isso aconteceu essa semana, inclusive, né? Beijos forçados, indesejados. Passar a mão no outro sem consentimento. Então, aqueles toques que a mulher não quer receber e não autorizou, passar a mão no seio, na barriga. Chuva acabou, você só... Globo tava. Quem não fazia filho. Oi, ó. Vamos lá. Vai um pouquinho para trás. Vamos lá, a gente falou da violência sexual. Tem uma que as pessoas se esquecem, que é a violência patrimonial. Por exemplo, o cara pegou o carro da mulher e quebrou inteirinho. Ou pegou o celular dela, tacou no chão e quebrou. É um tipo de violência, é violência patrimonial. E pode ser denunciado, certo? Então, a violência patrimonial, retenção, subtração ou destruição de bens, documentos ou recursos econômicos. Exemplo, impedir acesso a dinheiro, destruir documentos, impedir trabalho, destruir carro ou celular. Então, isso entra como violência patrimonial, tá bom? E a Lei Maria da Penha protege a vítima desse caso também. A violência moral também, que as pessoas não falam, ações que desmoralizam ou difamam a mulher. Por exemplo, calúnia, injúria, difamações, espalhar informações falsas ou humilhantes, incluindo publicações em redes sociais, viu? Aqui se tem uma prática de se colocar coisas em redes sociais e achar que não dá nada, né? Mas dá sim. Dá sim, tem lei específica para esse tipo de situação, certo? O que falta, na verdade, é o que a gente fala que é a falta de denúncia. Às vezes as pessoas acham que, foi na internet, eu não sei quem é, eu não posso denunciar. Você pode sim, você pode denunciar sim, ok? Se alguém está te difamando em rede social, colocando coisa em WhatsApp, em Instagram, vocês têm o direito de denunciar sim, tá bom? Tanto os meninos quanto as meninas. É que no caso dos meninos vai ser outra, tá bom? Vai abranger outra vez, certo? A violência, aí já falamos da violência moral. Então, quais são as principais medidas da lei? As medidas protetivas de urgência podem ser solicitadas pela vítima ou Ministério Público sem necessidade de processo completo. Então, como eu disse para vocês, a pessoa, o agressor, está dentro da casa. Então, você precisa de uma ação imediata, urgente, tá bom? Afastamento do agressor, da ordem judicial para que o agressor se afaste da vítima, do seu trabalho ou de locais frequentados por ela. A proibição de contato, proíbe qualquer forma de comunicação entre agressor e vítima, incluindo mensagens e redes sociais. Juizados especializados, que a gente já falou, que são as criações das varas dos juizados e as delegacias específicas, né, para tratar os casos de violência doméstica. Agora, que público foi protegido pela lei? Vamos lá. Pergunta para vocês. Se não for o marido, mas for, por exemplo, o avô que bateu na mulher, a Lei Maria da Penha cobre? Ou é só vale para marido e mulher? Por exemplo, eu moro com meu irmão me bateu. Vale Lei Maria da Penha para esse caso? E aí, sim ou não? Vale sim, tá bom? Outro caso, relações homoafetivas. Por exemplo, sou casada com uma mulher e essa mulher me bate, vale? E aí, vale ou não vale? Vale também. Mas outro caso, uma mulher trans está num relacionamento com um homem bate nela. A Lei Maria da Penha se aplica? Se aplica também, tá bom? Então, independente, ok? Então, ó, tudo que está dentro da convivência familiar protege as vítimas de violência por parentes, pais, irmãos, avós, mesmo sem relação afetiva conjugal, tá bom? Ou seja, que não seja um casal. Eu falei de pessoas transexuais, mas pessoas transgêneros também se enquadram, tá bom? Não sejam transexuais. Qual que é a importância da denúncia, então? Romper o ciclo de violência, garantir a proteção à vítima, né? E o afastamento do agressor. E a responsabilização. A responsabilização de quem agride, de quem violenta, tá bom? Nenhum motivo justifica a violência contra a mulher. Nenhum motivo. Ah, mas ela me traiu. Ah, não importa. Você tem o direito de se separar, não tem? Todo mundo tem o direito de se separar. Então, nenhum motivo é motivo para a violência contra a mulher. Toda mulher tem direito à vida livre de violência. Denunciar é um ato de coragem que salva vidas e constrói uma sociedade mais justa e igualitária. Livre de violência. Então, pessoal, não se calem. Se vocês souberem de alguém que está sofrendo violência doméstica, você não precisa morar com a pessoa, ela não precisa ser sua mãe, sua irmã, não precisa ser da sua família. Denuncie, vocês têm esse direito, tá bom? Não precisa estar dentro da relação ou ser a vítima para denunciar. Quem está de fora também pode ajudar nisso, tá bom? Então denuncie, não se calem. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Pessoal, dando um prosseguimento, eu vou apresentar para vocês agora alguns dados estatísticos, tá? A violência contra a mulher no estado do Tocantins e na microrregião do Bico do Papagaio, tá? São dados do 9º Batalhão da Polícia Militar, atualizados entre os anos de 2023 e 2026, tá? Mas antes de eu iniciar, eu queria fazer dois questionamentos para vocês, tá? Precisava do compartilhamento da ideia de vocês. Vamos imaginar que uma cidade ela tem altos casos de violência contra a mulher. E outra cidade tem baixo número de casos de violência contra a mulher. Nesse caso, essa cidade tem um número altíssimo de violência contra as mulheres. Quais são as políticas públicas que têm que ser feitas nessa cidade? Rapidão, vamos compartilhar aqui comigo. Altos casos de violência contra a mulher. Quais são as políticas públicas que têm que ser feitas? Vamos lá, dando prosseguimento aqui, tá? Acho que era hora, velho. Verdade. Thank you. Vamos lá, pessoal, vamos focar aqui na missão, né? É a chuva, vai nos impedir aqui de finalizar, né? Por enquanto. Pessoal, vamos aqui na TV agora, tá? Vamos aqui no máximo pra tentar conseguir aqui absorver na palestra, tá? Dados sobre a violência no estado do Tocantins, tá? 33% das mulheres no Tocantins já sofreram algum tipo de violência doméstica, tá? Lembrando que a violência doméstica, como a professora Ana colocou, não é só física, tá? Ela se manifesta de várias formas. 76% das tocantinenses acreditam que a violência doméstica e familiar contra a mulher aumentou nos últimos 12 meses, tá? 62% das mulheres do estado consideram o Brasil um país machista, ok? 62% das mulheres consideram o Brasil um país machista, ok? Pessoal, em relação ao Bico do Papagaio, ao município de São Bento, tá? Existe violência contra a mulher? Sim, né? Agora a gente vai conhecer esses dados que são apresentados pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, ou seja, o que nos representa o município de São Bento, tá? Nos 11 municípios de monitoramento da Polícia Militar no Bico do Papagaio, eles já atenderam 869 ocorrências, tá? 869 ocorrências entre o ano de 2023 e o ano de 2025, tá? Desses 869 casos, 31% se concentra no município de Araguatins, tá? 31% se concentra no município de Araguatins. Em relação a São Bento, um dado bem importante, bem interessante, para a gente conhecer nossa realidade do município de São Bento, tá? Daqueles dados apresentados no início, São Bento do Tocantins, entre 2023 e 2025, teve 50 casos registrados de violência contra a mulher, tá? 50 casos registrados. Ok? Agora aí a pergunta é, foi somente esses 50 casos? Teve casos subnotificados que a mulher não teve coragem de denunciar, não sabe onde denunciar, né? Então esses 50 casos, eles podem aumentar, tá? Não teve condições, né, professora? Agora um caso aqui, tá? De destaque. Em relação a São Bento, a gente pode analisar em dois aspectos. No ponto positivo, que no ano de 2022 ele teve 15 casos, no ano de 2025 ele teve 10 casos, uma redução de 33%. Agora a pergunta que a gente deve analisar, ele é um ponto positivo ou um ponto negativo? Se a gente pegar a redução, foi um ponto positivo. Agora a gente pode analisar também a questão dos casos subnotificados, né? Ou seja, as mulheres deixaram de denunciar essas agressões, tá? Então eu deixo essa reflexão para a gente fazer em relação a esses dados, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, em relação a outros municípios do Bico do Papagaio, tá? A Xixá teve 83 casos, Sítio Novo, 57 casos, Itaguatins, 49 casos, tá? Esse são o total de registro aí do Bico do Papagaio. Os municípios que teve menos casos de denúncia foi o município de Esperantina, no Tocantins, com apenas 12 casos, tá? Então, são esses os dados aqui na nossa região do Bico do Papagaio. Outro tipo de violência, pessoal, é a violência psicológica, tá? Olha, interessante esses dados. No ano de 2022, não teve registro de violência psicológica no Bico do Papagaio. Ano de 2023 também não teve, mas no ano de 2024 teve 2 casos. E no ano de 2025 teve 5 casos de violência psicológica. Tá? é mais um tipo de violência contra a mulher, tá? Então, pessoal, por motivos de força maior, né, motivos climáticos aí, a gente vai interromper nossas atividades. Em outro momento oportuno, a gente volta com essa temática novamente, tá? Aí vai ficar ainda uma apresentação de estudantes, da estudante da professora Ana Paula, para outro momento, tá? O estudante Pedro Henrique também, que tinha um poema, tá? Então, em outra oportunidade, a gente volta com essa temática. Aí, a coordenadora Tatiana vai dar as últimas palavras aqui. Pessoal, então é isso, né? A gente não tem mais como prosseguir por conta da chuva. Então a gente vai finalizar hoje, tá? O nosso momento já encerrou e também vamos liberá-lo, tá? Para ir para casa. E aqui nós estamos servindo milho, tá? Então passem aqui, peguem o milho para vocês, milho cozido.